Mas já não posso mais aguentar essa postura. Me explica, seu doutor, como pode a caça se apaixonar por um caçador? Quanto mais apanha, mais satisfeita fica. Queria ser como você, tão bonita e rica. Mas não foi um fardo reservado para mim. Se eu nasci pra sofrer, foi porque Deus quis assim. Se vingar do capataz, travando uma batalha. A justiça tarda, tarde, no final ainda falha. Pois eu queria ser como você, um filho da puta, filho da puta, viva! Mas não sou assim.